aqui, muito cansado, cheio de dor, de joelhos, coração marcado, de mãos unidas, quantas vezes me vistes assim? A lágrima pesada ainda insistia em cair. O que essa humanidade louca tá fazendo? Não consigo entender, o amor está sumindo. O pedido que faço agora de peito aberto, nos livre do vale da sombra do fim que está perto. Queria poder acabar com essa ferida, com a chaga que o homem cultivou pra exterminar a vida. Ser a mão que tira a arma da mão do inimigo e transformar em rosa toda bala que sai com um tiro. Alimentar todo aquele que tem fome, ser o cobertor pro frio do gelo que te consome. Se eu não fosse mais um pecador, quem sabe seria até mais fácil o senhor ouvir a minha prece. Porque eu sei, nas esquinas que passei, eu só via se cumprindo tudo aquilo que eu li. Tantas doenças na mente que o homem não entende, guerra santa que só mata a criança inocente. E eu nem sei se sou digno do que tenho, minha rima o meu dom. Fico sempre agradecendo a família, a rua, o som. Me livraste do veneno, não fui mais um na estrada, não falha na caminhada, ter a fé de Jó e Davi completa minha jornada. Minha oração a Deus me faça mais forte na vida. Só não te peço malandragem, isso não quero mais. Só quero ser um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Será que o Senhor vai olhar pra mim? Será que eu fiz a minha parte? Será que eu fiz ou deixei a desejar? Será que eu tentei e nunca consegui alcançar? As metas que eu trilhei na vida até hoje eu sei. E nós entende que eu não tava só, mas o Senhor estava na frente, instruindo a minha mente, me capacitando pra não descarregar os pentes. E desse jeito o pensamento veio em vão, mas é Deus que modifica o caráter do ladrão. E assim prossegue a gente, de forma consciente. Se não é Deus, então me diz quem é pela gente. Gente doente, gente que sofre, que sente. Gente que sabe que é só Deus que olha pro carente. Me faz instrumento, me dá o talento pra mudar essa geração que hoje estou vendo. Chega de tormento, na quebra só sofrimento, só lamento. Uns morrem e outros viram detento. É só Deus que alivia, seja de noite ou de dia, que fortalece o coração da periferia. A gente sobe no pau e rima nossa oração, pedindo paz pros irmãos, ideologia em três trão. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua